naturalmente que esta iniciativa é organizada no âmbito do centenário das ditas aparições ou visões de Fátima, como agora dizem os teólogos da Igreja. E quer dizer, não tem o objetivo, que fique claro isto, o objetivo não é comemorar Fátima, é debater Fátima. A escola laica não tem o objetivo de comemorar acontecimentos religiosos, mas tem, é um espaço de cultura e de confronto de opiniões e de debate e de conhecimento e de educação, naturalmente. E é nesse âmbito que nós entendemos, nós, direção da escola, o grupo de história, o grupo de filosofia, conjuntamente com pessoas de qualidade indiscutível, penso eu, temos como propósito conversar, debater tranquilamente, serenamente, perante todos, perante a comunidade, como sabe, a ideia é que este debate seja transmitido em direto através da Rádio Bonova, seja possível, no fundo, esclarecer algumas questões, se é possível esclarecer algumas questões quando se fala de Fátima. E vão ser também vários os intervenientes a participar nesta tertúlia, portanto, várias vozes, várias opiniões. Exatamente, vozes eventualmente dissonantes, que podem eventualmente aqui e ali estar também em sintonia, não é? O professor Anselmo Borges, professor de Filosofia da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, o professor Carlos França, presidente da Associação Ateísta Portuguesa, o diácono Francisco Claro, enfim, que tem tido aqui uma intervenção interessante, cultural, em Oliveira do Hospital. Bom, e eu próprio, se me é permitido dizer isto, porque na verdade o tema de Fátima é um tema que me interessa há bastantes anos. Tenho publicado alguns livros e artigos sobre o tema e tenho estudado o caso numa perspectiva historiográfica, porque é essa a perspectiva que me interessa, não é? Portanto, e por isso é que eu chamo a atenção para há bocado para o título deste evento, não é? O sol baixou ao meio-dia e à frente desta frase há um ponto de exclamação e um ponto de interrogação, porque é uma pergunta retórica e à qual, de certa forma, nós pretendemos dar resposta em função, naturalmente, da nossa preparação académica e dos nossos estudos, dos nossos interesses. E, portanto, há aqui a voz de teólogos, não é? A voz de sacerdotes, a voz de um historiador e a voz também de um ateu, não é? E, portanto, é nesse âmbito que nós queremos discutir a questão. E eu já agora gostava de dizer isto. Eu gosto, esta conversa, este debate, esta tertúlia, como lhe quiser chamar, ela está aberta à comunidade. Vai acontecer na escola, na escola sede, na biblioteca da escola sede, mas ela conta com a presença, pretende chamar a comunidade, alunos, mais professores, funcionários, pais, quem for, para aqui virem e participarem também no debate, não é? Porque o debate vai ser moderado pelo Dr. Vítor Neves e nós estamos também numa grande expectativa relativamente à forma como ele o vai moderar, mas eu sei que ele vai deixar algum tempo final do debate para o abrir às pessoas que estiverem presentes, que podem e devem colocar as questões que entenderem.